Olá, muito boa tarde, mais boa tarde, bem como editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. Fred, antes de mais nada, boa tarde, Fred. Boa tarde, Calbi. Boa tarde, amigos que nos acompanham ao vivo aí pelo YouTube, também pelo Facebook do Jornal do Comércio. Pelo YouTube. Pelo YouTube, é. Pelo Mais YouTube. um JC às 15, informação para quem decide, Calbi. Fred, vamos pedir hoje, então, imediatamente, a nossa vinheta aí, a nossa parte do JCAM News. Calbi, e não podia ser diferente, né? O noticiário está recheado de Covid-19. É Ainda bem que coronavírus. é só o noticiário, por enquanto, né, Fred? Infelizmente, não é só o noticiário, Calbi. A gente Claro. está vivendo um período de temor, né? As pessoas estão mudando a dinâmica das relações, né? Esse infortúnio dessa doença trouxe realmente uma quebra de muitos paradigmas, né? Inclusive na questão da cultura dos cumprimentos e tudo mais, da forma de você ter a liberdade de ir e vir, enfim, está mexendo realmente profundamente aí com a estrutura, né, não só do país, mas do mundo todo. Mas o nosso noticiário aqui do JCAM News, que é o site do Jornal do Comércio, eu trago aqui uma notícia, que foi inclusive a nossa manchete, com relação ao risco de muitos restaurantes, né, do segmento de serviços aí de alimentação fora de casa, de terem as portas fechadas, dependendo do desdobramento aí dessa pandemia e também dos fatos decorrentes dela, né? Com a multiplicação de casos, inclusive no Amazonas. E a gente tem uma entrevista aqui com o presidente da Brasel, né? O Fábio, esqueci agora o nome dele, vou já lembrar, o Fábio Cunha, que falou exatamente que o segmento ele não aguenta 30 dias do jeito que está hoje. Já a partir do último final de semana, a queda foi de aproximadamente 30% na demanda nos restaurantes de Manaus. E isso, continuando num período de 30 dias, vai gerar realmente um efeito cascata muito negativo para o segmento. E a gente vive, Calbi, um momento de muita reflexão, porque a gente sabe, reconhece, da necessidade de você tentar frear o avanço do vírus, de você frear e atender, na verdade, os apelos aí do segmento de saúde, da vigilância sanitária, com relação a ficar mais em casa, a você evitar as saídas desnecessárias, mas por outro lado, a gente tem um grande segmento econômico que está sendo afetado muito profundamente. A gente pode ilustrar, além do segmento de serviços de alimentação fora de casa, a gente pode falar dos shoppings. A gente pode falar que já está mudando a questão do horário de funcionamento, já está querendo negociar com as administradoras dos shopping centers também a questão de custos. A gente vem, inclusive, dentro dessa entrevista aqui da Brasel, do Fábio, ele fala também de articular junto ao governo do estado e prefeitura a redução de impostos, de você tentar, de alguma forma, criar algum mecanismo de fomento que venha viabilizar. Por quê? Porque hoje, praticamente, a gente está vivendo dentro de uma situação do delivery, né? O delivery teve um crescimento de aproximadamente 15%, mas não é suficiente para manter esses empreendimentos, uma vez que muitos deles empregam 40 pessoas ou mais. Então, realmente é complicado Fred, você imaginar para conseguir manter somente via delivery. Eu tava conversando hoje com algumas pessoas e as pessoas dizendo, olha, restaurantes, né, o shopping e tudo mais, terá realmente esse impacto com certeza. Aí a gente começou a conversar, vem cá, e como é que vão ficar as manicures e pedicures, os cabeleireiros e as cabeleireiras? As empregadas domésticas, as diaristas, quer dizer, pessoas que lá na ponta vão sofrer terrivelmente. Porque você imagina, a manicure, por exemplo, no salão de beleza, ela ganha por produção. Não, e muitos são autônomos, né? A Pois maioria é. são autônomos, são Então, empregados, né? Porque exato, quando há uma ganha questão de empregado, você quando tem pode gente lá. antecipar umas férias, você pode criar algum mecanismo. Quem está legalizado, carteira assinada e tudo mais, é possível você fazer esse remanejamento e tal, negociar. Mas a pessoa que ganha de acordo com a produção imediata é complicado e vai ser cada Exato. Vez mais complicado. Outra reflexão, Calbi, que a gente tira também desse fenômeno aí, dessa pandemia, é a questão também das relações trabalhistas, né? A gente imagina que hoje, por exemplo, muitos serviços que eram presenciais, que contavam com atendimento das pessoas diretamente, fisicamente, presencialmente, hoje estão sendo feitos online. Muitas empresas que de forma tardia não avançaram nessa questão do digital, da inteligência artificial, estão tendo que se apressar dentro desse processo. Isso talvez pode redundar numa situação em que muitas empresas podem observar que elas podem funcionar diminuindo essa claro. Presença física das pessoas, diminuindo o quantitativo de pessoal e otimizando o seu atendimento online, enfim, as suas ferramentas digitais. Isso pode ocasionar realmente uma mudança em muitos mercados e afetar realmente a forma, assim como outras também, colocar a questão do home office, né, já conseguir avançar nesse aspecto. E nós estamos chegando hoje, tem também uma matéria no Jornal do Comércio, Fred, sobre a questão dos ônibus, a limpeza obrigatória dos ônibus que não está acontecendo. Segundo informações hoje de alguns setores de fiscalização, as empresas de ônibus, apesar de terem prometido, né, essa limpeza, esse álcool gel, a limpar as cadeiras de todas as maneiras possíveis, o que for possível fazer, mas ainda não aconteceu. Então, também vai atingir mais uma vez a população mais humilde, a população que mais precisa realmente do transporte coletivo. Fred? Com certeza, Calbi. Agora, para fechar aqui o nosso JCAM News, a nossa hashtag aí com informações do portal do Jornal do Comércio, que é o jcam.com.br, falar da coletiva do núcleo duro do governo Bolsonaro, que acredito que esteja encerrando agora a coletiva. Isso. E que anunciou mais um ministro, né? Mais um ministro com... O que é o núcleo duro? Por que núcleo duro, velho? O que é isso? Daqui a pouco o nosso entrevistado vai explicar o que é núcleo duro. Esse é um termo que se... um termo que se usa muito na questão dos governos, né? Do poder em torno de uma liderança. Mas, enfim... Mas se tem o núcleo duro, deve ter o núcleo mole também. Calbi. Isso aí talvez o núcleo mole seja ovo, né? Alguma coisa sei assim. Lá. Mas, enfim, de qualquer maneira, Calbi, essa coletiva do Bolsonaro, e é interessante, né? Que 90% das pessoas lá, dos ministros, junto com o Bolsonaro, de máscara, né? Só não... Não, o Bolsonaro estava de máscara também. Não. Tava de máscara. Não. Tinha um outro do lado dele que não estava. Ah, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não estava. O negócio tá para fechar em 10, lá vem o Paulo Guedes com o negócio... Do contra, né? Do contra, rapaz. Né? Sempre tem um. Mas o argumento do Paulo Guedes também... Interessante que cada pasta estava colocando o seu ponto de vista, né? Uhum. E o Paulo Guedes, que é da economia, ele falou exatamente da questão também, por mais da importância, também mais na necessidade da economia se manter ativa. Porque isso aí é um baque muito grande, porque a gente pode pensar, pô, mas os caras estão sendo só pensando na visão empresarial, pensando em lucro nesse momento. Mas não é, porque na verdade isso aí tem uma ponta social muito grande, porque quando você fala em empresas, você fala ao mesmo tempo do ponto de vista social. Sim. Do emprego. Sim. Porque você dá dignidade do trabalho das pessoas, da geração que a economia movimenta. É uma cadeia positiva, né? É uma cascata positiva, né? Enfim, é importante a gente pensar na economia não apenas do ponto de vista de faturamento de receita, mas naquilo que a economia gera no aspecto social, de você ter dignidade, das pessoas terem geração de renda, ter emprego e ter condições de se manter. Calbi, isso era... Tem mais alguma coisa? Não, eu ia falar só dessa entrevista. Inclusive, o próprio ministro Moro também falou em prender pessoas e tal, se caso for necessário levar força para fazer a quarentena e tudo mais. Fred, também foi bem duro. Por isso que eu pensei, quando tu falaste em duro, que fossem essas decisões do Moro, do ministro da Justiça e também da Segurança. Assim como limitar também as visitas aos presídios, né? Com uma medida de segurança para os próprios presos. Que rendeu já inúmeras, já rendeu fugas e tudo mais, algumas determinações. Começou pelo governo de São Paulo, com uma fuga em massa lá e tal, por causa dessas decisões. Ninguém sai mais. Mais de 30 mil presos iam fazer aquela saidinha. Cancelou, os caras entraram em greve. A gente está vivendo um momento, Calbi, de acomodação, né? De uma situação que não é esperada, talvez, por muitos, da forma como ela chegou e vem chegando aqui no Amazonas. Quando a gente imaginava que seria um caso, e de repente a gente já tem 3 casos, outros casos suspeitos, e a gente tem uma situação avançando muito fortemente. Fred, agora para fechar realmente essa questão do JCAM, Nilson, e tu falaste na questão do Paulo Guedes, acredito que para a questão da economia, aí eu vou falar números, mais ou menos, que eu ouvi esses números, com relação aos empresários, alguns empresários amazonenses, inclusive já está detectado alguns empresários que aumentaram mais de 300% no valor das máscaras e do álcool gel, coisa parecida. Quer dizer, é claro que muita gente, por isso que muita gente diz que as crises se transformam em oportunidades. Uhum. Pô, mas peraí, a oportunidade também desse tipo de lucrar dessa maneira, aí já não é mais oportunidade. Sabe, eu acho que o empresário... Não há o que discutir com relação a buscar seu lucro, a buscar sua... Mas assim também já é demais. No momento em que as pessoas precisam comprar uma caixa de máscara que custava 15, 20 reais, hoje você está pagando R$ 150, R$ 200, É um absurdo, é uma coisa que não cabe, penso eu, não cabe nesse momento que as empresas deveriam estarem fazendo aqui na cidade de Manaus. Fred? É verdade, Calbi, isso aí é uma situação muito delicada, né? Mas se a gente for olhar pela lei de mercado, né, quando tem uma procura maior do que a oferta, a tendência natural é que aconteça esse tipo de situação. Eu acho que o lucro sempre sim, é. Sim, mas é obviamente a gente não considera isso aí uma medida numa situação que é extremada, que é uma situação muito delicada. Eu acho que pega até mal. Com certeza, em termos de, eu acho que o marketing pesa muito também, né? Como uma empresa que fica associada a esse tipo de exploração, né? Exploração de uma necessidade, né? Já foram detectadas empresas, inclusive, umas que. Então vendem. Eu acho que é interessante se pesar esse tipo de situação. Mas enfim, Calbi, acho que esse aí foi o nosso JCM News. Eu queria que você apresentasse o nosso convidado de hoje aqui do JC às 15. JC às 15. Informação para quem decide. Bom, e o JC às 15 tem a honra e a satisfação de estar recebendo aqui o nosso sociólogo, cientista político. Eu poderia dizer que é marqueteiro, poderia dizer que é publicitário. Olha, e essa pessoa realmente ela engloba uma série de atividades e de funções e as faz com muita propriedade. Estou falando aqui do nosso amigo Jack Serafim. Jack, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui ao JC às 15. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com essas duas feras. Jornalismo amazonense. O Fred, que é do núcleo duro. E assim, está na verdade em um templo, né, para o jornalismo e para a comunicação amazonense, que é o Jornal do Comércio. E assim, a minha geração ela olha com muito respeito e com muito carinho por tudo isso que vocês construíram, essa estrada que vocês construíram. Hoje facilita o caminho de muitos outros comunicadores das mais diversas áreas. E é para mim um motivo de muito orgulho. Aquela história é como se eu estivesse aqui cercado do Messi, do R7. E menos, né? Bora jogar bola com esses caras. Então eu fico realmente na situação. Acho que um craque do Manaus a gente estaria. Ainda poderia. Poderia, né, Calvi? E lembrar aqui a importância do Dr. Guilherme, Aloysio, que, enfim, sonhou com tudo isso e tornou isso realidade. E hoje nós estamos aqui dando continuidade a isso, sendo tão útil para a sociedade quanto foi desde sua criação. Jack, a gente está... quando eu falo que você é publicitário, que você é isso, aquilo, outro... Marqueteiro. Eu quero dar ênfase principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Porque uma coisa eu tenho certeza absoluta. Você não é médico, eu também não sou médico, nem o Fred. Então, os cuidados médicos a gente está vendo aí por todos os lados com relação ao Covid-19, ao coronavírus, ao novo coronavírus. Então, são atitudes que as pessoas devem fazer, lavar a mão, limpar e tal, como o Fred colocou no início, né? Está mudaram muitas coisas com relação à chegada desse vírus entre nós. Mas eu sei que uma coisa a gente pode falar, a gente pode discutir até com certa propriedade, que é a questão da comunicação. Nós conversamos ontem também sobre isso, né, Fred, nessa questão e hoje a gente começa a ver a tais fake news, que não deveria, assim como o empresário lá não deveria estar cobrando tanto pela máscara, não deveria estar acontecendo também a questão das fake news, num momento tão delicado, tão importante para a população. Sim. E eu queria que você analisasse um pouquinho esse surgimento dessa situação, principalmente olhando pela questão do surgimento das fake news. É coisa que não deveria acontecer, né, Jack? Olha, a fake news, ela na sua raiz, ela já é um crime. É criminoso, a criminosa atitude da pessoa que faz uso de fake news, principalmente numa situação que nós estamos falando de saúde mundial, é a humanidade, é a história, a existência humana que nesse momento está em jogo. E no instante em que uma pessoa ela usa dos seus veículos de comunicação, porque com a chegada da internet nós democratizamos esse acesso, antigamente os donos das redações, os chefes de redação, é que definiam, né, como a história seria contada. Hoje qualquer pessoa com um celular e com uma conta em uma rede social, Facebook ou Instagram, tem um canal de comunicação. E como todo canal de comunicação, você precisa tomar responsabilidade com o conteúdo que você compartilha. Você precisa tomar cuidado com o conteúdo que você vai estar disponibilizando para as pessoas. E o que a gente vê é que existem muitas pessoas que, infelizmente, pela falta de informação ou pela preguiça de buscar a informação correta, têm compartilhado coisas que, e a palavra é realmente essa, vai matar gente. Quando você publica uma fake news sobre essa questão, por exemplo, do coronavírus, e você espalha isso daí, é como se você tivesse apontado a arma na cabeça de uma pessoa e dado um tiro na cabeça dela. Tem muitas pessoas falando sobre, não, mas eu não vou me preocupar porque eu sou jovem e tal, não sei o quê. Uhum. Ora, a gente precisa ter e essa preocupação, porque é como se a gente não amasse a nossa história, como se a gente não respeitasse de onde nós viemos. E hoje o grupo de risco, que são os idosos, eles dependem da nossa atitude responsável em seguinte, inclusive. E aí você vê muitos empresários preocupados, responsáveis com isso. Não, vamos fazer o home office, vamos trabalhar em casa. Muitas coisas já dá para resolver pelo WhatsApp, pela internet e tal. Algumas outras funções que não dá. Então, as pessoas estão tomando um devido cuidado, disponibilizando álcool em gel, né? Enfim, botando a sua equipe um pouco mais segura. E tudo isso é investimento. Tudo isso é dinheiro. E no instante em que uma pessoa usa dessa irresponsabilidade, desse crime que é espalhar fake news, você está tirando contra famílias que vão daqui a pouco estar desempregadas, que vão estar sem condições de sustentar as suas casas. Já temos aí uma questão de déficit habitacional muito grande, em que as pessoas já estão amontoadas, vivendo em cortiços, em lugares sem proteção, e no final das contas a gente vê atitudes responsáveis como essa. Então, o que nós gostaríamos de alertar é o seguinte: se por acaso você identificar alguém espalhando fake news, vá lá e comente e diga que é mentira. Nem a questão política... Calbi, vale a pena a gente desvirtuar compartilhando a mentira? Porque transformar essa questão da disputa do coronavírus entre uma disputa entre esquerda e direita. Não tem a ver com esquerda e direita, não. Os dois lados, se optarem pela notícia errada, vão tombar. Agora, desculpa... Tá, tranquilo. Calbi, mas a gente vê também não apenas... naquele indivíduo que democraticamente assume o seu perfil, a gente vê até nos próprios meios de comunicação, porque muitas vezes há uma certa pressa de tentar dar respostas quando você não tem ainda as respostas precisas. Porque a própria ciência, ela demora, ela tem um delay para você trabalhar o que é a questão do contágio, quem é o grupo de risco, como é toda essa configuração, ela tem uma dinâmica que o tempo... não é o tempo, muitas vezes, do deadline do meio de comunicação, que o meio de comunicação, ele quer dar resposta, ele quer ser o mais... profundo, ele quer ter o especialista falando, aquele especialista que muitas vezes se arvora a ser o dono da verdade, e vem dizer uma coisa que muitas vezes, quando fosse confrontada por quem está na linha de frente, muitas vezes é rebatido isso. Então há esse perigo também, sim, de muitas vezes você querer, diante de uma situação como essa dessa pandemia do coronavírus, do novo coronavírus, que é uma situação nova, não é algo que você já tenha visto, por mais que tenhamos ocorrido outros... H1N1, enfim, outros fenômenos semelhantes, mas a gente está vendo uma nova dinâmica, uma doença que tem gerado um impacto muito mais presente. Então, há também esse perigo com relação à própria imprensa, vamos dizer assim, a própria imprensa nossa escolada, nossa imprensa oficial, formal, né? Oficial. É isso mesmo. O que você coloca, e com muita propriedade, Fred, porque você tem essa experiência, é desafiador pelo seguinte: você, nesse momento, com a chegada das fake news também, se cria uma desconfiança muito grande também. Então, o próprio profissional de comunicação, ele desconfia: será se essa informação que o governo está passando é realmente verdadeira? Eles não estão escondendo alguma coisa? E você começa a criar várias histórias e várias teorias da conspiração. Nesse momento é importante a gente entender que, assim, tanto em ministérios, seja governo ou secretarias, existem pessoas muito responsáveis, né, que estão tentando encontrar soluções quanto a isso daí. E hoje a fonte oficial, que são os governos, o Ministério da Saúde, por exemplo, do governo Bolsonaro, está dando um show. É impressionante como eles estão conseguindo responder isso de uma forma assim tão positiva e tal. Falou sobre a questão do Moro, né, que o Moro chegou lá, não, vamos fazer um decreto para prender quem não respeitar a quarentena e tal. Eu sinto que é como se o Moro estivesse emprestando um pouco da popularidade nesse momento do ministro da Saúde, que realmente tem tomado atitudes realmente corretas. Mas nesse instante, governo e veículos de comunicação precisam estar irmanados nesse sentido de compartilhar a verdade. Porque se for naquela coisa, não vamos tomar tal decisão porque politicamente pode nos afetar, isso pode matar pessoas. Fred, tu colocaste essa questão agora das informações oficiais. Eu li hoje no site da Folha uma informação que eu fiquei pensando, será que é verdade? Não é? Até que ponto? Segundo a Folha, a agência Reuters colocou a informação de que já se tem um remédio. O Japão já descobriu um remédio para o coronavírus. A Vegan, eu acho o nome, feito pela Fuji ou coisa parecida. E esse remédio, como não tem ainda a liberação da Anvisa no Brasil, não pode ser vendido no Brasil. Você tem que, encomendar lá, os caras fazem e tal. Quer dizer, eu não sei até que ponto, né, eu não vi nenhum estardalhaço com relação a essa notícia. Eu fiquei cabreiro porque eu falei, puxa vida, mas tá lá. Tá num gueto, né? Tá numa informação. Uhum. Eu não sei se não há interesse de se divulgar isso agora, ou se isso não foi checado de todas as maneiras, mas tá na Folha. A Folha de São Paulo, acredito, né, um veículo que merece credibilidade, pelo menos para os não bolsonaristas, né, mas para os bolsonaristas não merece nenhum, para o Bolsonaro, com certeza. Eu acho que foi por isso que saiu na Folha, ele não pensou duas vezes. Né, é fake news e tal. Mas tá lá essa notícia, tá essa informação de que foi testado, se não me engano, 40 pessoas já foram testadas, uhum, e que as pessoas tiveram um resultado positivo com relação ao combate ao coronavírus. Sim, sim. Então eu fiquei pensando, como eu li hoje, eu já tinha visto ontem essa informação, como eu li hoje, confirmando que a Reuters, a Folha e tal, eu falei, pô, mas não vi nenhuma repercussão, nenhum veículo hoje de comunicação, porque estão todos eles, né, falando, eu não ouvi ninguém falar mais sobre isso, a não ser a Folha de São Paulo. Se isso for verdade, vai lá um outro furo da Folha, provavelmente. É. Mas se não for também, é um bom fake news oficial, desses que a gente está com medo de que aconteça sempre, Fred. É. Olha, eu acho que o Jack pode falar sobre isso também, mas meu pitaco, Calbi, é porque eu acho assim, como eu falei, a gente está vivendo algo novo, né? E tipo assim, a informação que eu também tive foi que há uma dinâmica desse vírus dele se modificar, mutação, né? Ele haver uma mutação. E uma transformação que muitas vezes você encontrar muitas vezes uma solução medicamentosa ou vacina, algo do tipo, acho que não é tão fácil assim, pelo menos a informação que eu tenho também, mas não sei em que pé está esses avanços, entendeu? Entendi. Mas de qualquer maneira, eu acho que ainda é um tempo muito curto para você conseguir, se você for olhar na linha do tempo da disseminação da pandemia versus a busca pelo tratamento, eu acho que a gente não está numa curva que vai se encontrar, porque continua avançando muito grande versus essa situação de... O único local que a gente ouviu falar que realmente houve uma interrupção foi na China, né? Eu não soube de outro local que conseguiu. Exatamente lá que foi testado. E também na Coreia do Sul, acredito. É. O Jack conhece muito bem o Dr. Arnoldo Andrade, sim, o diretor de saúde da Assembleia. Ele estava me contando hoje, eu fiz uma entrevista com ele lá, ele estava me dizendo, olha, o coronavírus, há mais de 300 anos se conhece o coronavírus. E desde então, os governos, as instituições de modo geral, nunca se preocuparam com o coronavírus. Porque o coronavírus sempre foi uma coisa meio resfriado, foi aquilo, tal, tal. Só que esses, como tu colocaste, essas coisas foram tendo as mutações. E aí vem surgir esse novo, que é invisível, que é os sintomas muito parecidos com os outros. Ele disse, olha, ele se aloja no teu corpo, tu nem, sabe, tá nem aí, não tá sentindo nada, é silencioso. Uma arma silenciosa, exatamente, né? E daqui a pouco, pô, já tá precisando de respirar, porque o problema todo é a questão... Ele ataca o pulmão, né? Ele vai pro pulmão e aí, consequentemente, tu vai precisar de entubar. Ele estava dando os termos técnicos, mas em termos populares é que ele não te deixa respirar. Não, é isso mesmo. E aí tu precisas ir para um respirador automático, que aí é que tem na UTI, e nós não temos tantas UTIs assim, a Itália não tinha tanto UTI assim, e hoje na Itália, segundo o Dr. Arnoldo, os médicos estão escolhendo quem morre e quem não morre. Exato. Deixa lá no leito, olha, esse aqui morre, aquele outro ali ainda está, ainda não morre e tudo mais. Então a gente não pode chegar a esse ponto, né? É isso mesmo. A gente tem a questão da escassez dos insumos, mas assim, o vírus no geral, esses vírus, eles são inimigos naturais e talvez os maiores inimigos do ser humano. Uhum. E essa evolução, ela realmente vai estar acontecendo e cada vez pior. Tipo, você toma um remédio como esse, uma vitamina C, por exemplo... dependendo do vírus, ele vai começando a ficar resistente, inclusive, se você estiver usando muito. Por isso que é uma limitação de tempo. Os médicos, quando você gripa ou quando você tem alguma crise nesse sentido, eles te dão um limite para você não continuar tomando aquele remédio, porque senão o próprio vírus vai se fortalecer. Da próxima vez que você pegar, ele não vai, o seu corpo já não vai conseguir resistir tanto à força dele. E essa é uma evolução natural. Mas, de uma certa forma, o que isso nos traz... É uma outra situação até sociológica, porque o mundo inteiro está sendo chamado a atenção para os cuidados básicos. Pois é, Jack, essa história do... É que nem... Sem querer te interromper, já te interrompendo, a gente vê a questão principalmente do saneamento básico. Sim. A falta do saneamento básico pode agravar ainda mais, e a gente nunca muito se preocupou com isso, né? As políticas públicas, muito poucas com relação à questão do saneamento básico. O Brasil hoje ainda é um país que não tem saneamento básico nos mais de 5 mil municípios, principalmente, e isso tende a ser agravado por conta da falta do saneamento básico. Sim, sem planejamento, falta de saneamento, por exemplo, mostra uma qualidade que existe no Brasil, que uma qualidade ruim, que é a falta de planejamento. Você não tem planejamento. Recentemente, o governo recebeu uma ordem da Justiça para retirar uma invasão daqui, que foi a invasão do Monte Oreb, e que já estava entrando numa área de proteção ambiental, que era protegida, assim, somente na lei, porque na prática o próprio Estado fechou os olhos para essa realidade. Nós não podemos permitir, por exemplo, que as invasões elas aconteçam e avancem, porque com isso nós criamos um problema gravíssimo para o município, difícil de resolver, entendeu? Porque eles avançam, não tem saneamento básico, não tem estrutura do governo, aumenta a violência, aumentam as doenças, aumentam, enfim, o prejuízo para o Estado e para o município é praticamente incalculável. Então, nós estamos falando aqui da importância da prevenção. A prevenção, Calbi, ela é mais barata do que a reação. Quando você previne problemas sociais como esse, como a questão das invasões, quando você previne através dessa atitude de lavar suas mãos constantemente, de você ter esse cuidado do álcool em gel, enfim, você está economizando muito dinheiro que você gastaria para restabelecer a sua saúde, claro, para restabelecer a segurança pública, para restabelecer a questão dos direitos fundamentais das pessoas, sabe? Tem coisas que não dá nem para restabelecer, né? Como as perdas ambientais, a série de outros problemas. Correto. Causada. Invasão realmente também é... Não só a invasão, né, Fred, do coronavírus, mas a invasão, essas nossas invasões que nós temos ainda em Manaus, e que essa, eu acho que a mais marcante até agora, nesses últimos tempos, é a do Monte Oreb. A gente espera que não aconteça mais, realmente. Acho que é possível até, se de repente tomarem umas decisões e não deixarem mais isso acontecer. Senão o prejuízo, com certeza, será tão grande. É importante que a comunidade entenda, Fred, que invasão não é só aquela que ocupa um terreno que não é seu. Uma pessoa que está morando, por exemplo, debaixo da ponte, ali é uma invasão. A pessoa que está lá no sinal e tal, aquilo ali é uma invasão. E isso é um fenômeno social. Um fenômeno social que é uma consequência daquilo que a gente vai chamar de déficit habitacional. Conforme a Constituição Brasileira, no artigo 6º, juntando com o artigo 23, por exemplo, você vai ver que, assim como existe o direito à saúde, que a gente está falando agora, direito à segurança, direito a várias... educação, lá também está o direito à habitação. Claro. De todo brasileiro, sem exceção, sem independente da sua cor, do seu status social, inclusive, ele precisa ter, baseado na Constituição, condições de adquirir a sua habitação. Todos os brasileiros, sem exceção. E hoje os dados que nós temos é de que aproximadamente o Estado precisaria construir pelo menos 7, Estado Brasil como um todo, o país, o Brasil, ele precisaria de 7,7 milhões de novas habitações para poder zerar o seu déficit. Hoje o déficit habitacional é esse. Aqui no Amazonas nós precisaríamos de pelo menos aí 130 mil novas habitações para poder fazer com que todo mundo, cada família, possa ter um lugar para poder habitar com dignidade. E esse direito à habitação, aí entra a questão do saneamento básico, já conta tudo isso. Quando não tem saneamento básico, não conta como uma casa digna da pessoa morar, claro, né? Como no caso das invasões. Então, aí você vê, por exemplo, que problemas como esse, eles acabam sendo agravados porque os governos como um todo, e aí é dever do governo federal, estadual e os municípios, eles não têm uma política continuada de habitação. Você vê que a nível de Estado, por exemplo, nós temos aí o mais recente, talvez o Prozamin. Eu acho que seja o mais recente. Eu acho que é o último, é o único dos últimos tempos, né? Eu acho que a gente não teve outro. E aí tu vai ver que passam os anos, não tem essa coisa. E fora o seguinte, política habitacional, por exemplo, já até meio que mudando o assunto, política habitacional não é só você dar a casa. Porque a concepção é essa, né? De que não, política habitacional é você dar a casa. Não, é você facilitar, inclusive, o acesso. Claro. Hoje é muito difícil você conseguir a sua casa. E aqui em Manaus, pelo déficit, é um dos maiores déficits que existem no Brasil, tudo é caro. É. Oferta e procura, que você estava citando agora, a questão da oferta e da procura. Como aqui o déficit é muito alto, faltam casas, quem tem aumenta o aluguel fica, é cobrado de forma caríssima, e a casa também, consequentemente, caríssima. Se tu pega o preço de uma casa aqui, lá próximo da barreira, e pega uma casa que está sendo vendida na beira-mar ali em Fortaleza, você vai ver que é praticamente o mesmo preço. Essa comparação. E também não adianta você criar uma unidade habitacional lá no fim do mundo, né? E você não te dá uma estrutura ali, viver rodeado de facções, você viver numa situação de insegurança, vulnerabilidade total. Você não está dando dignidade, por mais que tenha uma casa, até de alvenaria, mas não tem condição de morar. Verdade. Agora a gente precisa no intervalo, né, Calbi? Vamos para o nosso intervalo? Esperando esse intervalo já faz tempo, eu estou com sede, Fred. Vamos lá. Então vamos lá, beber uma aguinha e a gente volta já. Descubra o seu novo mundo. Morada dos Pássaros, na Avenida do Turismo. Morada dos Pássaros. Condomínio fechado, cercado por uma reserva particular do patrimônio natal. Vigilância 24 horas. Você e sua família podem desfrutar de agradáveis momentos nas áreas de esporte e lazer, com toda a segurança. Morada dos Pássaros, mais um sucesso SB Imóveis. Avenida Tefé, 3025, Japim. Telefone 981379486. Já estamos de volta com o seu JC às 15, aqui pelos históricos estúdios da Rádio Baré, do Complexo do Jornal do Comércio. Comigo, Calbi Cerquinho, e também com o editor-chefe do Jornal do Comércio, Fred Novaes. E hoje conversando aqui, batendo um papo, um longo papo, e especialmente um papo cabeça, podemos dizer assim, com o cientista político Jack Serafim, que já falamos aqui sobre coronavírus, entramos pelas invasões. Jack, outros assuntos... Calbi, antes de entrar no Jack, vamos sorteio. Divulgar... Não, sorteio. Não, vamos falar da SB Imóveis, né? Quem quiser comprar um lote lá no condomínio Morada dos Pássaros, é só entrar em contato com os corretores da SB Imóveis através do telefone 2129-4537 e o 981-379486, Calbi. É verdade, eu já tinha acabado de esquecer do Morada dos Pássaros, porque a gente estava falando de invasão e não tem nada a ver com invasão você ir lá para ali para os bairros da Ponta Negra, para o Tarumã, por meio do Morada dos Pássaros. Você vai estar lá com sua segurança e principalmente em contato com a natureza. Aí você junta tudo isso e com certeza absoluta você vai ter uma melhoria na qualidade de vida para você e também para toda a sua família. Certo, Fred? Lembrando que com a SB você tem mais facilidade, inclusive, para adquirir a sua casa. Olha aí, tá vendo? Tá feito aí, uma moradia com dignidade, né? Dignidade, acima de tudo. Agora, Dia, que a gente está vivendo, além da questão do coronavírus, eu daqui a um tempinho, Fred e Jack, eu estava pensando a gente começar a pensar no pós, no day after, né? Quer dizer, se a gente sobreviver a esse coronavírus, como é que a gente vai estar, hein, Fred? Como é que nós vamos estar? Eu espero sobreviver, Calbi. Eu sei que tu tá no grupo de risco, mas... Não, nós vamos sobreviver. Mas eu digo depois, o que a gente vai fazer, rapaz? Tem tanta coisa que a gente vai ter que tomar determinadas, né, providências no sentido... Eu acho que muitas lições vão vindo desse episódio do coronavírus, né? Eu acho que é importante a gente tirar as coisas positivas que vão de vida aí. Porque aí alguém vai dizer, pô, mas tu já está pensando lá na frente. Não é, mas é porque a gente vai viver o que vai viver. Inclusive, até a minha pergunta para o Jack é com relação a... Será se esse... Porque está mexendo com tudo. Será se vai mexer com as próprias eleições agora em 2020? Porque que já tem mexido, né? Hoje, por será exemplo... Que o coronavírus vai se candidatar aí também? Não, até a questão dos lançamentos das pré-candidaturas, que sempre é um movimento de movimentação de gente. Não está mais acontecendo isso. As aglomerações estão sendo evitadas. E tudo isso é estratégia dos pré-candidatos também a trabalhar em base, né? Porque hoje não dá para você trabalhar só virtualmente, né? Esse contato corpo a corpo é importante. Isso vai afetar, né, essas eleições? Vai afetar, e eu diria que afeta 100%. Porque o amazonense, ele tem uma qualidade, Fred e Calbi. O amazonense, ele gosta do toque. Sim. A gente fala se tocando, né? Uhum. Essa coisa do amparo, do amor e tal. E isso é uma coisa que realmente faz parte da nossa natureza. O amazonense, ele é caloroso, ele recebe bem, ele gosta de ver, ele gosta de olhar nos olhos. Verdade. Tanto é que o médico, quando vai atender e fica de cabeça baixa aqui anotando, o pessoal reclama, mas esse médico nem olha na minha cara. Verdade. Nós temos esse sentimento, essa sensação como amazonense. Agora imagine um povo que gosta desse contato, que gosta da animação das passeatas, dos comícios, né? Aquela coisa toda, de repente tendo que se ver numa condição de não posso sair de casa, meus filhos não podem sair de casa. E então a tendência é que as pessoas estejam um pouco mais reservadas, inclusive para essa questão eleitoral. E aí a única forma que vai acabar sobrando são as redes sociais para que os candidatos cheguem. O legal da rede social é que ela está barateando a eleição. Ela, antes era muito difícil, você tinha que pagar muito caro para poder chegar até as pessoas. Hoje você com um celular, qualquer pessoa consegue mandar a sua mensagem, consegue falar para as suas bases. Mas eu acho que, sinceramente, isso vai... realmente criar uma certa limitação. E vai ser um problema para a gente. Porque os pré-candidatos vão querer ser eleitos. Os candidatos querem porque querem ser eleitos. Então, eles vão querer ir para as bases, vão querer se reunir, vão querer ir lá com as pessoas. E eu espero que até lá, tudo isso já esteja controlado, aquele gráfico lá, na verdade, já esteja regularizado, que a gente consiga realmente vencer isso daí, para que as pessoas possam viver essa festividade das eleições, que é algo tão tradicional para todo mundo. Pois é, as eleições chegando e com essa... Por exemplo, eu tenho informações de que realmente algumas pré-candidaturas que seriam lançadas, Fred, e principalmente algumas reuniões que já estavam programadas, elas foram completamente canceladas devido a isso. E assim... Por enquanto, não se sabe quando, né? Porque algumas pessoas dizem que esse pico, por exemplo, daqui a mais um mês, dois meses, é que vai acontecer. Outros já dizem, não, tudo isso vai acabar em 3-4 meses. Quer dizer, a gente, se for 3-4 meses, ainda dá tempo para se fazer alguma coisa, mas com aquela coisa da impossibilidade de você... Por exemplo, tem partido que quer realizar prévias, por exemplo. Se você quer realizar prévias, eu lembro que o PT, se eu não me engano, já cancelou agora uma reunião para escolher o pré-candidato deles lá. E assim outros provavelmente vai acontecer com outros partidos. E isso, então, vai fazer com quê? Com que as decisões, aquelas grandes concentrações ou coisa, por exemplo, vão acontecer quase que em cima das eleições. Isso vai ser uma eleição completamente diferente. Sim. Né? Vai ajudar bastante os políticos que já estão na mente do povo. Quem tem mais recall na mente da população vai ter um pouco mais de condições de realmente ser lembrado pelo eleitorado. Entendi. Se as circunstâncias permanecerem como estão. Assim, mas a previsão que a gente tem é que, independente dessa situação, possivelmente, por exemplo, lugares como as câmaras municipais, a previsão é de que a mudança seja de pelo menos 50%. E por que 50%? Porque, tradicionalmente, políticos com mandato já têm suas vagas quase que garantidas, porque já realizam um trabalho, já mantêm as bases durante seus 4 anos, né, tendo todo um trabalho nesse sentido, e a tendência realmente é essa. Mas, possivelmente, nós vamos ter, não pessoas que já estavam dentro do processo eleitoral, mas novos nomes se levantando, porque essa onda bolsonarista, essa onda de mudança, essa discussão que o Brasil está tendo entre esquerda e direita, está levando as pessoas a tentar compreender a coisa e se entusiasmarem mais com a política. Legal. Eu estava muito triste, porque as pessoas estavam desanimadas, estavam desacreditadas, e parece que está começando a voltar aquela coisa de, não, a gente precisa se importar por isso. A gente, poxa, a gente veio aí de uma época de grandes nomes, de grandes líderes, que quando eles falavam, inflamavam todas as pessoas. Nós tivemos aí um Juscelino Kubitschek, que teve uma visão nacional fantástica, o próprio Getúlio Vargas, né? Nomes com tanta expressividade. E hoje o que a gente percebe é meio que patinando, políticos muito vazios, em que a gente olha ao redor, tenta procurar alguém, quem se inspirar, você não encontra, sabe? É um negócio que vai como se fosse uma folha na água, não tem um propósito, não tem uma paixão, não tem uma determinação no coração. E eu acho que isso falta muito para os tempos atuais, sabe? E ao ver as pessoas interessadas nisso, é mais do que momento e oportunidade da gente começar a principalmente ensinar o que é a política certa, o ambiente certo. E essas eleições, elas vão trazer um pouco disso também. E essa é a minha esperança, porque você vê quando, por exemplo, a questão das manifestações, elas começam agora do final de semana, elas começam dizendo, não, nós temos que fechar o Senado, nós temos que fechar a Câmara, nós temos que fechar o Supremo e tal. Só que o seguinte, presidência, Congresso e Supremo é um dispositivo de segurança que pensadores como Ulisses Guimarães, como o nosso amazonense aqui, Bernardo Cabral também, foram alternativas que eles encontraram para que nenhum nome autoritarista pudesse tomar esse poder do povo novamente. Né? Imagine, por exemplo, se hoje o presidente da República fosse o Lula, por exemplo. Vamos usar esse caso recente, para usar o contraponto. Fosse o Lula e quem estivesse nas ruas fossem os militantes do Partido dos Trabalhadores, dizendo o seguinte, vamos fechar o Congresso, deixa o homem trabalhar, o homem não está trabalhando, então vamos fechar. Como é que seria isso? Nomes como o próprio Bolsonaro, outras pessoas não surgiriam, porque ele veio lá do Congresso. Então não, a solução para isso daí está, na verdade, numa coisa muito simples que começa no cidadão, que é o voto. A gente precisa, na verdade, começar a trabalhar, os jornais, os meios de comunicação precisam começar a estabelecer isso, da questão do voto consciente. Em países onde o voto, por exemplo, é obrigatório, como no caso do Brasil, as pessoas não têm dimensão do valor do voto, da importância disso daí. Isso muda o destino de todas as pessoas. Com certeza. Aí você vai, por exemplo, cara, não, eu sou candidato a vereador, e o cara não tem ideia de como é que uma lei funciona, não tem ideia de pelo menos básico de como funciona um balanço de finanças e tal, sendo que uma vez que ele se torne vereador, não é só subir lá na frente para falar o que está errado. Você tem que estar lidando com papel, você tem que estar lidando com números, você tem que estar lidando com fiscalização, e sem isso daí você vai ser colocado no bolso. Pessoas, né? Correto, equipe. Correto. Tudo mais. Então, assim, parte do voto, essa grande transformação que a gente precisa, e eu quero acreditar de que a partir dessas eleições nós vamos estar caminhando em direção a uma mudança significativa e principalmente consciente. Agora, é interessante só fazer uma pontuação, Jack, porque o que a gente vê também é porque a gente não pode generalizar, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, das manifestações que tivemos agora no dia 15, a gente tem, obviamente, um grupo de radicais que pedem, gente que pede a volta do AI-5, gente que pede as coisas mais absurdas, né? A intervenção militar, enfim. Assim como também do outro lado da força, né? Da esquerda, existem os radicais também, né? Que não aceitam nenhum tipo de argumento. Mas isso não é a maioria, né? Acho que é importante, sim, pontuar, porque... Bem observado. Parece que no dia 15 todo mundo que foi lá foi para fechar o Congresso, derrubar o Supremo, que eu acho que não é bem essa... E nem foi orientação do presidente Bolsonaro, exatamente, inclusive, porque por respeito que ele tem às instituições. JC às 15. Informação para quem decide. Agora eu queria só fazer um parênteses, porque tem muitos comentários, realmente muita gente assim como... Vamos lá, quem está comentando aí? É, muita gente comentou, Calbi, inclusive falaram até para a gente falar menos aqui, deixar o Jack falar mais. Pronto. Mas o... e eu já... Pensando assim, né, Fred? Pois é. Mas assim, muita gente comentando aqui, eu vou pegar aqui alguns nomes, de alguns comentários, inclusive perguntando assim se vão ter eleições, né? A Nilce Medeiros perguntando assim, que realmente é concordando com o Jack, que o Manauara é muito caloroso. Não precisa compartilhar minha tela, não. Pode compartilhar em algum momento, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Outra pessoa que comentou aqui também, o Vitor Saraiva, dizendo que boa visão sobre as próximas eleições. A Pamela Belo dizendo que precisamos de pessoas que nos inspiram. Teve alguém, que eu agora já perdi aqui o comentário, que está perguntando, será se teremos eleições? Eu acho que esse risco a gente não corre, né? De afetar tanto de... O calendário eleitoral, ele pode até ser afetado, né? Por algumas razões. Mas eu acho que a gente não corre o risco de não ter eleições. O que eu acredito... A gente tem conversado muito sobre algumas coisas. Se realmente agravar essa crise... Porque, assim, nós estamos no começo. Ainda é uma incógnita o que vem pela frente. Se ela, ao invés de ser controlada e se agravar, pode ser que seja retomada aquela discussão de que os mandatos se estendam até 5 anos. Né? E daí, então, você passaria essa eleição para daqui a um tempo e unificaria e tal as coisas. Então, existe essa possibilidade também. A gente espera que não. A gente espera que as eleições ocorram normalmente e tal, mas se acontecer, deverá acontecer por um motivo realmente de extrema necessidade. Né? A tendência é que ocorram sim as eleições, mas se agravar, eu acho que existe a possibilidade sim de haver pelo menos um atraso nisso daí, uma postergação nessa data. Agora, Fred, sem querer se funcionar como uma espécie de advogado do diabo, eu discuti já algumas vezes com muitas pessoas sobre essa questão do alongamento dos mandatos. E tem muita gente, mas muita gente mesmo, Fred, inclusive políticos com mandatos, que acreditam muito nisso. São muito a favor dessa ideia, viu, Jack? Uhum. No sentido de se fazer para se depois unificar as eleições. Seriam 5 anos, né? Alongar mais um seria ano. Seria mais um ano. Mais um ano. Seriam 5 anos para os vereadores e prefeitos que estão aí. E se unificar, fazer a unificação das eleições, que seria, inclusive, uma espécie de economia para mais tarde, uma economia do Tribunal Superior Eleitoral com relação às eleições. Então, tem muita gente que está pensando muito sobre isso. Eu ainda não tinha olhado por esse lado na questão do coronavírus, essa necessidade. Pode ser uma alternativa. Mas, de repente, eu acho que quem sabe, essa conversa possa fluir com muito mais precisão e muito mais gente querendo fazer isso. E poderia ser uma alternativa, sim. Eu acredito muito nisso, viu, Fred? Eu acho que vai depender muito desse nosso coronavírus aí. Se ele ficar aí 3, 4 meses fazendo estrago, realmente eu acho que poderá se pensar nisso daí. Eu não digo cancelar pura e simplesmente, mas principalmente ter esse tipo de alongamento dos mandatos atuais. A política por si só, o termo dela é a arte do consenso. Uhum. Então, se você pega duas opiniões divergentes, duas pessoas querem asfaltar a sua rua, a prefeitura só tem condições de asfaltar uma, os moradores conversam e chegam ao entendimento, não, vamos asfaltar pelo menos metade de cada uma dessas. Isso é a política, é o consenso. Se o Brasil chega a esse entendimento, é possível sim. O certo é que eu teria que ser o João Bidu, teria que realmente adivinhar, uhum, para poder dar essa resposta com mais precisão. Mas a possibilidade existe, sim, mas a gente acredita, espera ter fé, e aí a gente pede a colaboração de todas as pessoas que mantenham a sua higienização, que mantenham a distância de aglomerações, para que, tomando essas medidas, isso passe logo. Que seja o ciclo como foi, claro, na China, né? Correto. A gente viu um ciclo aí de três, claro, meses. E a expectativa é que seja assim, né? Que seja ciclos com esse período de tempo. Porque aí, Fred, mais do que a questão política, e aqui eu me refiro a você como nosso diretor aqui, nós temos a questão econômica. E se isso demorar demais, aí sim o estrago vai ser gigantesco. A previsão, por exemplo, só no comércio é de que 5 mil pessoas percam seu emprego. Isso é muita gente. Claro. Isso é de um impacto econômico. No mínimo 5x5, 25. Terrível, né? Sim. É. E assim, vai ser difícil para os prefeitos do Amazonas, no interior, do próprio governador, vai ter muita dificuldade, porque com isso cai a arrecadação. Claro. Caindo a arrecadação aí, consequentemente, as tuas metas fiscais, elas começam a se comprometer. Você vai ter que demitir pessoas no Estado também para manter a margem da lei da responsabilidade fiscal, porque a arrecadação foi menor e você vai ter que diminuir. Ou seja, as consequências são cascadas. É um bolo que só tende a crescer, inclusive com os aspectos rapidamente sentidos pela população mais fraca, que sem dinheiro, sem arrecadação, não há como implementar programas sociais. E aí, consequentemente. Calbi, olha só, temos um seguidor que está nos acompanhando que fez uma pergunta aqui. Eu vou fazer essa pergunta aqui do Vitor Saraiva, está perguntando aqui para o Jack. Assim, quais são os políticos que você observa como reais nomes para as próximas eleições para prefeito? Olha, já tem alguns se colocando, né? Ainda agora mesmo a gente viu, por exemplo, o ex-prefeito e ex-governador Amazonino Mendes em cima de uma esteira. Amazonino já está meio que se preparando, né? E ele conta muito com o recall da última eleição. Né? Então, para a população, como ela tem visto o governo do Estado com algumas dificuldades e não tem respondido algumas situações, vem aquele efeito que, na verdade, aconteceu lá atrás, quando Eduardo e Vanessa concorrem ao Senado, e aí tiram o Arthur Virgílio, uhum, dessa vaga, aí o povo se revolta com isso daí, entenderam essa situação e coloca o Arthur como prefeito. Então, o que pode acontecer, por exemplo, nessas eleições, pode ser alguma coisa nesse sentido, em que, assim, como a questão, a coisa não está alinhada, tão patinando ainda, se pegue uma figura como Amazonino, pela experiência histórica que tem, que é o Rio Colo, venha ser o Salvador da Pátria. E venha ser o Salvador da Pátria. Então, essa possibilidade existe. A história está aí e ela se repete, ela vai se repetindo o tempo inteiro. Então, o Amazonino certamente é um dos nomes. Quando alguém me pergunta, o Amazonino vem? Eu tenho certeza que o Amazonino vem. Tenho certeza. O Amazonino é um animal político, isso está no sangue dele. Se ele tiver oportunidade de saúde, ele certamente vem. Davi Almeida, do mesmo modo, que já está com bonde na rua, já está agindo, já está trabalhando nessa questão das políticas que vai defender nas eleições. Você vê diversos adesivos do partido dele, várias buscas de filiação. Temos agora já confirmada a pré-candidatura do capitão Alberto Neto também, que está vindo. O capitão Alberto Neto, que ganhou agora para deputado federal, seu primeiro cargo eletivo, e agora está se colocando à disposição para poder disputar. Possivelmente deve ser o nome apoiado pelo governo do Estado. Deixa eu ver quem mais. Candidaturas como, por exemplo, a do Zé Ricardo, eu não sei se nessa conjuntura ela vai continuar tendo forças, mas Zé Ricardo também está com um bonde na rua. E essa disputa entre ele e o Sinésio, ela é uma disputa histórica na Assembleia, que todo mundo acompanha. Com certeza. Eles vivem brigando entre eles lá, eles vivem, e assim, de uma forma até muito engraçada, muito cortês, eles têm essa disputa. E eu não sei se ela vai realmente, Calbi, vingar até o final. Acho que o Zé Ricardo deve ser o nome de consenso do PT, mas até porque tudo está ensinando na hora. O simples, mesmo que seja um balão de ensaio do Sinésio, já fez um estrago, né? Na candidatura, sim. Já está minando, né? O fogo amigo ali já está pegando. Hoje perguntaram do Sinésio lá, o senhor vai disputar as prévias? Com quem? Ele disse, eu vou disputar, agora o contrário eu não sei. Tá? Ele não está nem falando o nome do contrário, mas... Então é isso. Então os nomes mais fortes nesse momento, até porque as pesquisas estão apontando isso, é ali Amazonino e Davi nessa disputa. os dois estão trazendo esse recall aí, tira o Wilson Lima do processo, que o Wilson foi o vencedor, o segundo foi o Amazonino, o terceiro foi o Davi, então traz esse recall aqui na mente do povo. Na verdade, essa eleição vai ser, na verdade, como se ela fosse para tirar o governador, como se fosse para estadual, na verdade não é, é municipal, eu preciso compreender isso daí. E você acha que o prefeito Arthur vai indicar alguém ainda? Eu acredito que ele vai deixar para o último momento. É o que eu faria numa posição como essa, e é o que a gente vê na maioria a história mostra isso, que os caciques, mesmo quem está no poder, deixa para o último momento. Analisa os números, analisa os cenários, verifica qual é o cavalo que tem mais chance de ganhar e aposta. Agora, a candidatura do José Ricardo, ela vem desidratando já desde as primeiras pesquisas que colocavam ele praticamente ali, inclusive na frente do Davi Almeida, em algum momento chegou a ficar. Como é que você justifica, além dessa disputa interna, que na verdade foi agora mais recente, mas ela já vem, na verdade, desidratando desde antes, a essa diminuição da presença do Zé Ricardo nas pesquisas? Eu, na verdade, percebo como uma estratégia muito equivocada do Partido dos Trabalhadores em perder tempo com essa história do Lula livre, por exemplo. Eu acho que foi assim, poxa, ele já estava preso, ele já estava respondendo por alguns processos, e no instante em que o partido coloca como prioridade essa questão da manifestação do Lula livre, ela abriu mão de debater as questões nacionais. Ela se afasta realmente do povo, que é um partido que vem ali daquele perfil do líder simples, né, do que emergiu do meio do povo. Então, o Partido dos Trabalhadores meio que, de uma certa forma, se afastou das questões populares para se concentrar nas questões partidárias, nas questões de poder. E isso foi muito ruim, né, para o próprio partido. Hoje, não é pelo nome da figura do Zé Ricardo, não é. É muito mais pela questão partidária, do lugar onde ele está, que eles ainda estão tentando se encontrar dentro desse processo, que acredito que inviabilizou quase que por inteiro. Legal. Muito bem, Fred. Calbi, a gente vai ter que encerrar a nossa entrevista. Já? Agradecendo aí o Jack, assim, foi muito enriquecedor, foi muito generosa a sua participação. Agradeço muito pela sua presença. Eu, mais uma vez, falo da minha felicidade, da minha honra de poder estar nesse templo aqui. Eu não me canso de dizer isso, pelo respeito que eu tenho a essa casa, pelo respeito a quem eu tenho, o Calbi, que trabalhou comigo recentemente na Assembleia Legislativa. Fizemos ali um trabalho muito bonito e meu Deus, como eu fiquei feliz de poder viver esses momentos ao lado de você e daquele timaço de comunicadores da Assembleia, de assessores. Eu realmente fui abençoado em poder viver aqueles momentos com vocês e fazer tanta estripulia quanto a gente fez em favor do povo, em favor da transparência. É, a gente, tipo assim, eu costumava dizer assim, a gente está usando o sistema contra o sistema e tal, e levantava, literalmente, levantava viatura para fazer a Assembleia funcionar. E estar diante de você, Fred, a responsabilidade que você tem de continuar conduzindo essa história do Jornal do Comércio, ela é gigantesca, e você e toda a equipe do Jornal do Comércio tem o respeito do povo amazonense, tem o respeito dos manauaras, e tantas vezes que tenho a oportunidade de vir aqui, venho com muita alegria, porque aqui realmente eu me sinto mais amazonense, eu me sinto muito mais manauara nesse lugar aqui, porque isso aqui mostra muita força daquilo que nós somos como povo. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pelos comentários, obrigado por interagir com a gente. O tema foi muito, muito interessante, e eu espero que Deus abençoe todo mundo e abençoe o povo do Brasil, para que a gente saia logo disso daí e volte a viver em paz e feliz. Essa é a nossa torcida, esse é o nosso desejo, viu, Jack? Então, realmente, sempre que possível, a gente vai estar conversando, né, Fred? Sim, a gente chama outra vez, Jack, porque muito bom, tem muito a gente estar conversando aí. Isso política falar. Agora vai bombar, né? Vai, e aí a gente tem o Jack por trás para dar essa opa, também. Opa! Por trás. Tem que ver se é o núcleo duro. Né? Pois é, olha só, olha como descambou o negócio, viu? Mas com certeza. Sobre o núcleo duro, é a alta cúpula que ele quis falar. É a alta cúpula do. E agora, Calbi, antes de encerrar, eu preciso só fazer a nossa hashtag dia de quê? Dia de quê? Pronto, então vamos lá. Olha, a gente não podia fechar o programa de hoje, nesse dia 18 de março de 2020, sem falar do dia de hoje, Calbi, que é o Dia Nacional da Imigração Judaica. Tão importante, né, o Brasil, que é feito, na verdade, de um somatório, né, de povos que aqui somaram e construíram, né, esse povo tão acolhedor e tão, tão vivo que é o povo brasileiro. E essa imigração judaica é importante e interessante, Calbi, que esse dia nacional é uma homenageia à contribuição dos judeus para a formação da sociedade brasileira. E foi um projeto de lei do Marcelo Itagiba, sancionado em 2019 pelo presidente em exercício José de Alencar, na ocasião. Mas o interessante dessa história, Calbi, é porque, por exemplo, a presença do povo judeu se deu pelo Nordeste, naquele período da ocupação holandesa. E o interessante é que, apesar de que inclusive a primeira sinagoga das Américas foi estabelecida lá, né, em Recife, primeira sinagoga judaica em todas as Américas. Só que havia uma situação desconfortável para eles não foram bem recebidos, né? Apesar de alguns terem permanecido, mas muito saíram de lá para buscarem um local até então pitoresco, que seria Nova York, e lá esse povo judeu expulso do Brasil foi lá para formar o que foi o principal centro econômico do mundo, né? Uhum. Que na verdade poderia de repente ter sido aqui no Brasil se a gente vivesse uma situação diferente, né, histórica, mas não era para ser. Legal. Porque o Brasil precisava viver de uma outra forma, e acabou que esse vamos chamar assim, esse núcleo duro da economia acabou se estabelecendo lá nos Estados Unidos, e acabou que a gente teve a maior economia do mundo lá, e foi exatamente fomentada aí por esse povo judeu, que é um povo tão importante e que também de certa forma, são os pais do capitalismo mundial. Legal, legal, Fred. Os judeus, então, mais uma vez, aí, parabéns a todos os judeus que nesse momento estão nos vendo e nos ouvindo, e dizer que a gente tem muita coisa a ver, né? O Brasil formado aí por tantos povos, né? A gente tem praticamente a segunda maior colônia, se não me engano, japonesa, fora do Japão, do mundo aqui no Brasil, né? Você tem vários outros povos. Aqui no Amazonas nós temos aí os sírio-libaneses, uhum. Nós temos um povo... Presença árabe também muito árabe, forte, muito, né? Forte. Então, por tudo isso, a gente está, em nome do povo judeu, saudando a todos e, acima de tudo, agradecendo também a companhia de você, amigo seguidor das mídias sociais do Jornal do Comércio, que esteve com a gente até agora. Ouviu aqui os nossos comentários, junto com o Jack Serafim e com o Fred. Tá certo, Fred? Vamos embora? Bora, vamos embora, que amanhã tem mais. Tá certo. Então, a gente se despede daqui agradecendo mais uma vez a você e, com certeza, vamos nos ver no próximo programa. Até lá.